treino, quem é do jogo aí, hein? Você gosta do mal feito, mesmo com ela do lado. Sua noite só melhora quando eu apareço. Sua cara não disfarça, sou a peça que faltava pra formar seu trio perfeito. Eu, você, a inocente aí, beijando a boca que não dispensa meu beijo. Sei que é errado, mas a vontade de ir. A mão que ela segura ontem puxava o meu cabelo. E treino é treino, jogo é jogo. Ela é fumaça e eu sou fogo. Eu principal, ela é dublê. Ela é do papai e mamãe, eu tu, vamos ver. Que treino é treino, jogo é jogo. Ela é fumaça e eu sou fogo. Eu principal, ela é dublê. Ela é do papai e mamãe, eu tu, vamos ver. Que treino é treino, jogo é jogo. Ela é do treino, eu sou do jogo. Inocente aí, beijando a boca que não dispensa meu beijo. Sei que é errado, mas a vontade de ir. A mão que ela segura ontem puxava o meu cabelo. E treino é treino, jogo é jogo. Ela é fumaça e eu sou fogo. Eu principal, ela é dublê. Ela é do papai e mamãe, eu do vamos ver. E treino é treino, jogo é jogo. Ela é fumaça e eu sou fogo. E o principal, ela é dublê. Ela é do papai e mamãe, eu do vamos ver. E treino é treino, jogo é jogo. E o principal, ela é dublê. E treino é treino, jogo é jogo. Você é do treino ou é do jogo, Maraísa?